escutam a emissão número 151 do Independência Sonora, que começou com mais uma bela malha dos IAAS. Eles estão de regresso aos discos e Mosquito é o nome do quarto registro de originais da banda de Karen O. O single que rodamos esta semana foi Under the Earth. Agora vamos recuperar o fantástico Mala do Devendra Banhart com a música Your Fine Peering Duck. Boa noite, bem-vindos.

I didn't know any better. I'm sorry, I didn't know. I'm sorry, I didn't. I didn't know any better. I'm sorry, I didn't know. I'm sorry, I'm Staring down the cannon,

são os minutos finais de emissão desta semana do Independência Sonora. Espero sinceramente que tenham gostado da nossa companhia. Já sabem que podem voltar a ouvir-nos sempre que quiserem em facebook.com/independenciasonora, independenciasonora.blogspot.com e em rum.pt. Para darmos por terminada esta emissão, vamos deixar que os Flaming Lips toquem o clássico All You Need Is Love, que está presente na edição deluxe do último disco Terra, e teremos ainda tempo para You Lost. Desejo-vos uma ótima semana, um abraço, fiquem bem. All you need is love. see.